cantando todas as bandeiras. Nos ventos da Patagônia, do altiplano a Montevidéu. Todos os sábados, 15h, a Rádio Universidade AM apresenta Raízes da América, uma produção de Chico Sossa. Foi alumbrando caminos, foi el sol de la mañana, sudor de pueblo y antumú, de la tierra americana. Foi alumbrando caminos, soy el sol de la mañana. Praticidade é o que eu quero. Eu quero é Vero, eu quero é Vero. Crédito e débito em um só lugar. Passa Banri, passa Visa e também Mastercard. É a única que aceita Banri Compras e seus 4 milhões de clientes. Vero, os principais cartões numa só máquina. Seja vero.com.br. Eu quero é Vero. Revista Eletrônica do Campo, Vertente. Vertente, todo domingo, 11 da manhã, na programação da Universidade AM. Recentemente, o ator Marcelo Serrado e sua esposa Roberta Fernandes tiveram filhos gêmeos. Hoje, os pais vivem a emoção da amamentação todos os dias. Se você também tem um bebê, conte com um profissional de saúde para escutar você e passar mais tranquilidade para a sua amamentação. Até os 6 meses, dê apenas leite materno. Depois, dê alimentos saudáveis e amamente até os 2 anos ou mais. Procure uma unidade de saúde. Sociedade Brasileira de Pediatria. Ministério da Saúde. Governo Federal. Oitocentos AM. Encontrei minhas fitas demo na gaveta e agora eu vou colocar para tocar. É o Santa Demo na Rádio Universidade. Boa tarde, começando mais um Santa Demo, né, aqui dia 5 de abril. Eu sou a Carolina de Davi, na mesa está comigo para apresentar a minha querida colega Andressa. Olá, boa tarde, desculpem, estou ofegante, vim numa correria louca. É isso aí, é o viver. Bom, nossas redes sociais é facebook.com/santademo, twitter.com/stademo, www.ufsm.br/santademo, que daí direciona para o nosso WordPress, né, onde a gente está upando os programas e falando algumas coisas sobre o que rolou no programa, algumas matérias sobre bandas, algumas entrevistas. A gente está tentando atualizar o nosso blog. E a gente também pede que mandem material, todas essas bandas independentes aqui da região e do Brasil, para o nosso e-mail, que é santademo800am@gmail.com. É sempre bem-vindo a qualquer interação com essas bandas e artistas que têm esse trabalho independente, né? Não, não tenham vergonha, posso nos procurar que a gente fica bem feliz. É isso aí, a gente tá aí pra isso. Bom, a trilha da semana é Nação Zumbi. Nação Zumbi é o nome do disco de 2014, né? Depois de 17 anos sem lançar nenhuma novinho, música... Novinho, né? Foi o Léo que escolheu até. É isso aí. Depois de 17 anos sem lançar nenhuma música, tirando a colaboração com a Mundo Livre S.A. de 2013, os pernambucanos da Nação Zumbi lançaram um disco homônimo de inéditas, né? Que é esse que tá na nossa trilha aí. É o Fome de Tudo, né? Que é um dos meus preferidos, assim, eu acho, dessa formação, desse novo Nação Zumbi, né? Assim, que foi lançado em 2007, né? Foi uma lufada de maracatu cru com rock, que né? Como... É, ele sempre tem, né? Essa... Esse humor ácido aí. É. Pois é, essa... essa pegada, né? Nunca fugiu muito da essência. E agora, então, esse tá mais leve, né? Pendendo mais, assim, pro rock and roll. Então aumenta um pouquinho aí a trilha pro pessoal escutar um pouquinho mais. Fizesse tudo isso por um triz, cicatriz em todo o cuidado do mundo. Parará, parará, parará. Bom, agora vai rolar o nosso Endiabradas. Essas mulheres têm o dom de fazer o mal. Entram em nossos ouvidos, nas entranhas de nossos espíritos. Elas são Endiabradas! O nosso Endiabradas de hoje, na verdade, a gente tem vários, né? Várias bandas no É, hoje quadro. O Endiabradas tá bem comprido. Até o Léo, editor, tava dizendo aqui, ó, ah, talvez não dê pra tocar todas. Todas as músicas. Todas as músicas que a gente separou de todas as bandas. E a gente vai começar com a Belgrado, então. Isso aí. É uma banda vinda de Barcelona, né? O pessoal da Belgrado faz um pós-punk lá de Joy Division. Muito bom e animado. É formado por... Muito bom e animado. Nossa, Léo, tu tá querendo nos ferrar esse script aqui, com esses teus comentários. A banda é formada por Renzo, Jonathan, Fergo e a vocalista Patrícia, né? É, a banda faz composições em espanhol, inglês e russo. Ó, uau, que doideira. Uau, poliglota essa banda. Então, foi a Laís que separou pra gente, até eu tinha... Eu curto essa banda, mas eu não tinha lembrado dela. E foi uma boa lembrança que a Laís teve, porque eles vão vir tocar no Rio Grande do Sul. Eu ainda não tenho direito às datas, e nem como, nem com quais outras bandas serão, mas eles vão estar por aí. E assim que a gente tiver as datas, a gente divulga pra vocês. Isso aí. Então a gente vai chamar um som dessa banda, que é Sombra de la Cruz. Toca aí, Molina. We'll be right back. Vocês ouviram aí, começando o nosso Endiabradas, a Belgrado com Sombra de la Cruz. E agora, seguindo o nosso Endiabradas, a gente vai falar um pouquinho da Anticorpos, que também está com um trabalho novo. Para quem não conhece, Anticorpos é uma banda de São Paulo, uma banda lésbica feminista de hardcore. Elas estão aí com esse trampo novo que elas lançaram em fevereiro desse ano, que é o EP chamado Contra-Ataque. O EP tem pouco de 10 minutos em 7 faixas, é bem curto e grosso mesmo, como tem que ser aí, né, típico do hardcore. Os membros da... as membras da Anticorpos são a Rebeca Domiciano na voz, a Andriessa Oliveira na guitarra, a Helena Kraus na bateria e a Dani Marighetti no baixo. Então aí a gente trouxe elas, né, pra quem não conhece, conhecer, que vale a pena. E pra quem já conhecia, né, mas ainda não teve a oportunidade de ouvir os sons novos ou não sabia, não tem problema aí que a gente toca pra vocês. A arte da capa do EP delas eu achei bem massa, assim, tá bem bonito o trabalho delas, tá bem, bem legal mesmo, curti. Esse EP, então, é importante lembrar que ele é uma coprodução de 4 selos diferentes. A Emancipunk Records, da Polônia, na Alemanha, o Drink and Be Merry Records, da Rússia, e tem também na Holanda, e a No Gods No Masters, que é aqui do Brasil, e a Femordistra Feminista, aqui do Brasil também. Então, dessa banda aí, depois a gente vai tocar Sororidade. E a gente trouxe também a Slytherkini. Isso aí, a banda, essa Slytherkini foi formada em Olympia, né, Washington, nos Estados Unidos. E pra quem não sabe, foi em 1994, né? E é uma banda importantíssima no cenário Riot Girl. É, ela foi uma banda até que acabou passando, que eu acho que eu não trouxe pro programa especial de Riot Girl, que foi a minha estreia aqui nessa linda rádio. Eu lembro, com a Gabi rádio, com a Luciana, né? Com a Gabi e com a Luciana. E até eu fiquei perplexa, como diz o Huawei, depois que eu disse... que eu não acreditava que eu tinha esquecido da Slytherkini, mas não tem problema, né? Sempre há uma segunda oportunidade. E essa banda, ela tem as influências ali, como o Bikini Kill, né? E eu conheci ela no documentário sobre a Kathleen Hanna, que saiu ainda esse ano aí. Que até pra quem não assistiu ainda, eu recomendo. Ele tá muito bem feito, assim, tá muito legal mesmo. Tanto pra quem conhece já a história do Riot Girl ou quer conhecer. E o documentário é o The Punk Singer. E que daí uma das Slytherkini aparece dando depoimento. Esse documentário, então, não sei se tu já viu, Carol. Não vi, tá anotado aqui. É, inclusive não. No script diz, recomendado e dois. Isso, eu passo ele pra ti depois. Okay. O documentário, ele mostra, então, o começo da carreira da Kathleen Hanna, como que surgiu a ideia de criar o Bikini Kill e as dificuldades dela com a doença de Lyme, né? E até também fala um pouco sobre o seu relacionamento com o Adam Horowitz, que era do Beastie Boys. E a doença, né, que fez com que ela precisasse se afastar aí dos palcos, daí até eu não tava muito bem aquele dia, daí já pro final do documentário ela começou a falar, né, da doença, já fiquei na bad, já não olhei pro finalzinho. Mas então, The Punk Singer aí, recomendado aí pra quem quiser acompanhar mais da carreira aí, se aprofundar sobre a carreira das Riot. Mas voltando então, as Slytherkini, elas não tocam mais desde 2006, infelizmente, mas elas têm bastante coisas boas gravadas. O Slytherkini, então, no início, ele era só um projeto paralelo das guitarristas. Uma delas é a Carrie Brownstein, e a Corinne Tucker, que tocava na Revenge to Betsy, que era outra banda feminista que ela já tocava. Aí, então, em 94, elas conseguiram a primeira baterista fixa, que era a Laura McFarlane, e 3 anos depois teve o seu posto substituído pela Janet Weiss, que tocava no Quasi também. Então, todas elas já eram envolvidas, né, no cenário, todas elas já tinham bandas punks, feministas e tal. Então, elas lançaram, daí, em 95, seu primeiro álbum, com título homônimo pelo selo Chainsaw Records, que era pertencente então à baixista da banda, a Tim Drish. O selo Tim Drish da Donna Drish. Elas também lançaram os álbuns Call the Doctor em 96, Dig Me Out em 97, um álbum que marcou a estreia da banda no selo Kill Rock Stars e a entrada da nova baterista da Janet Ways. Em 99, então, elas lançaram o The Hot Rock, que pra mim é o melhor, que tem as melhores músicas, assim, que até foi a música desse disco que eu separei pra gente ouvir hoje. E também estrearam seu primeiro videoclipe, o Get Up, dirigido pela Miranda Julie. Então, segue-se, né, os trabalhos dela com o All Hands On To The Bad One, em 2000, e o One Beat, em 2002, que é um álbum que foi criticado mais como assim, o mais acessível e comercial da banda, assim. E também teve o The Woods, que a galera pode perceber que se vai escutar todos os discos, o The Woods é bem mais rockão, assim, bem mais cruzão em termos de som. Então, daí pra esse Endiabradas, depois a gente vai ouvir o Sleater-Kinney com End of Year. E também tem a Dimitri Pels, que a Carol vai falar agora. É, bom, após 5 anos de criações soltas, né, a Maíra Espíndola, que é a vocal, o Jean Gabriel, que é na bateria, o Heitor Chaves no baixo e o André Samambaia, que é no teclado e sintetizadores, e o Thiago Ferreira na guitarra, lançaram o seu primeiro e pontual disco, né? Daí é que foi tu que indicou essa banda? Foi. Porque tá no script. Encontrei esse grupo numa editoria falando sobre bandas com mulheres no rock impress, e além de diferente, a Andressa, né, achou muito divertido alguns sons, e porque as letras eram muitas vezes... saem do óbvio e são divertidas. A gente vai escutar a música Vodka dessa banda, né? É, a gente pode ver nessa música. Eu não sei se vai dar tempo de tocar, daí eu escolhi uma outra que não é tão zoona, assim. Então, se der tempo, então a gente toca depois a outra. Então agora, pro nosso Endiabradas, a gente vai ouvir a Anticorpos com Sororidade. Continuando o nosso Endiabradas, a gente vai ouvir as Sleater-Kinney com End of You e a Dimitri Pels com Te Permito Voar. Toca lá, mulher. Thank you. Bom, então a gente ouviu... A última música que a gente ouviu foi Te Permito Voar, da Dimitri Pels. Antes a gente ouviu End of You, da Sliterkine. E a primeira música foi Sororidade, da banda Anticorpos. Isso aí, você está ouvindo a Rádio Universidade. Agora são 13 horas e 30 minutos. A gente vai pro nosso quadro Garagem, então. Abre a garagem que hoje vai pegar fogo! É a garagem do inferno! Bom, o nosso Santa de hoje tá cheio de materiais, né? A gente, no Diabradas, teve quatro bandas, agora a gente tem duas agora pra tocar no garagem. E a primeira banda que a gente... O editor tá se vendo louco ali pra ver o que que ele corta, as unhas e coisa e tal. O que que ele baixa de novo. Tá bem louco. É que é. Ele tá com os olhos de louco. Ele não tá nem nos ouvindo, a gente tá mexendo com ele que ele não tá nem aí. Ele não tá dando nenhuma risada. Beijo lá, relaxa. Bom, a primeira banda que a gente vai falar é a Tamarindo. É um power trio grunge de Santa Cruz do Santa Sul. Santa Cruz do Sul, olha, eu acho difícil quando não tá presente aqui nesse... É verdade, né? Bom, os integrantes da banda é o Jaeger, na voz e na guitarra, o Bada no baixo e na voz também, e o Silva na bateria. Uhum. O Léo tava falando pra nós que a gente já tocou a Tamarindo uma vez, que não é Tamarindos, que nem tava no cartaz, é Tamarindo. Corrigindo, nunca é tarde, né? É, nunca é tarde, né, pra se redimir. Desculpa aí, Tamarindo. O Léo disse que a gente já tocou no programa alguma música deles, mas era bem de mim, assim, não era... numa gravação foda como eles estão agora. Quem nos mandou o material foi o Cristiano Silva. E muito obrigado aí pro Cristiano Silva ter nos procurado e ter mandado o material. A gente fica realmente bem feliz de poder mostrar o trabalho autoral de vocês aí, principalmente aí do pessoal de Santa Cruz, que é um pessoal tão legal aí, que tá aí no corre faz tempo. Coisa linda. E a Manual, que é uma banda também que eu me impressionei, não porque os caras já... Eles tocam faz tempo, né? Cada um tinha a sua banda e eles resolveram se juntar pra fazer a Manual, então. Que é o Nando Melo na voz, que tem uma voz linda, por sinal, não sei se tu chegou a ouvir, Carol. É muito massa. É um hardcore bem melódico, assim, bem tocado. O Tielo Silva, né? Na guitarra e na voz, que toca também no Dance of Days, que vai rolar hoje, aonde? Em Santa Cruz. O Adriano para o solo na guitarra, o Mário Pina no baixo, o Cauê Menezes na bateria. E eles têm aí a sua trajetória, como eu falei, já ligado pelo Dance of Days, o Hunger United, o End Hits e Take Off Helter e outros nomes aí que agora resolveram se juntar para esse projetinho aí. Projetinho não, né? Um projetão. Eles lançaram, junto com Chuva Negra, né, um material novo lá no Hangar 110. E o nome do disco é o Resisto. E a nossa queridona Laísa, que não está conosco hoje, mas um beijo para a Laísa, falou com o Tielo sobre a Manual, entrevistou ele. E logo então, depois das músicas, a gente vai ouvir a entrevistinha com o Tielo. Então agora por hora vocês vão ouvir a Tamarindo de Santa Cruz do Sul com Depois Defeito e a banda Manual com Resisto, Motel e Adrenalina. Toca lá! We'll be right back. enxergar que está dentro de você. Chama livre, então canta. Começando, queria saber como é que surgiu a banda de vocês, já que vocês são bem novos. Tá. O Manual, que existe mais ou menos há um ano e meio, assim que eu saí do Dance of Days, né? Que ia montar uma banda. Aí juntei uns amigos aqui que ensaiavam no estúdio, uns amigos de longa data, tipo o Mário Pina, o Adriano, aí montamos o Manual. Nesse meio tempo a gente lançou um EP, o primeiro EP com 5 músicas, e agora a gente acaba de lançar um CD. Resisto com 11 músicas. Como é que foram essas primeiras gravações da banda? Então, eu tenho um estúdio de gravação aqui em São Paulo, né? O Rock Together Studio. E pra gravar, na verdade, a ideia do Manual era pra eu cantar. Só que aí chegou na hora de gravar, eu vi que não ia rolar. Aí a gente chamou o Dando, que cantava no Hunger Unite, de uma banda aqui de São Paulo. E ele acabou entrando na gravação. Aí ele fez a voz e a gente gravou. Então, como eu tenho estúdio aqui, a gravação foi bem calma. E vocês acham que tiveram uma boa recepção, uma facilidade de acesso, exatamente por ter um vínculo com uma gravadora e vocês já terem passagem por outras bandas? Ah, eu acho que não. Independente de eu ter tocado no Dance ou os outros seres de bandas, tipo o Andy Hitz, o Hunger United, o Cauê também era do Hunger United, eu acho que banda nova é banda nova, independente se você tocou em outra banda ou não. Então, a gente está começando tudo de novo. O selo que lançou o Manual é meu selo, né? É novinho o selo, chama Together Records, que eu acabei lançando o Manual e o Chuva Negra. Então, estamos aí, começando de novo. Pra ti, especificamente, como é que foi começar algo novo, sair de uma banda, ter toda essa mudança? Sim, sim, eu fiquei com o Dance uns 13, 14 anos, né? Ah, mas pra mim foi normal, o que eu gosto é de tocar, né? Eu não ia ficar sem tocar, saí do Dance, já tava com a banda engatilhada já. Então, mas começar de novo é sempre difícil, assim, né? Mas o caminho é árduo, né? É difícil mesmo. Mas isso pra mim é tiro de letra. Carregar o amplificador, ir pra estrada, às vezes não tem nem lugar pra dormir, mas faz parte. É o que eu gosto de fazer, então não importa ser uma banda grande, uma banda pequena, uma banda mediana. Eu sempre estarei tocando. E passar uma listinha das influências de vocês? Tá, influência cada um. Basicamente é o hardcore, o punk hardcore, né? Bandas como Jailbreaker, Hot Water Music, essas coisas assim. Basicamente o punk rock hardcore. O Husker Du também, né? Que até uma banda que a gente toca cover, uma energia tocando nos shows. Basicamente isso, nossas influências. As nossas influências é tudo banda que canta em inglês, né? A gente quis cantar em português para ter esse... Português, pelo menos, a mensagem é mais direta, né? Então, o Manual, a gente quis cantar em português, apesar das nossas influências serem todas de bandas de fora. Eu acho muito massa isso de vocês, assim, porque às vezes o pessoal tem uma postura de querer só cantar em inglês, e escolher cantar em português remete muito à intenção da banda, né? Sim, sim. E inglês também, né? Tipo, a maioria da galera não fala inglês, né? Então... Não tem aquela, você vai pro show, você fala, pô, a banda é legal, é animal, mas não sei do que tá falando. O português é aquilo, ou você gosta direto, aí primeira impressão do cara cantando ali, ou você gosta ou não gosta. Então, acho que o português é bem melhor pro nosso estilo, assim. Ou você gosta ou você odeia. Você sai do show, ah, gostei, ou você sai do show, ah, é uma bosta. Vários outros membros da banda também tiveram bandas no passado, e como é que isso influenciou na Manual agora? Eu acho que cada um traz a sua influência, assim, né? Isso que é legal quando você monta uma banda, por mais que, tipo, você traz alguma coisa pronta, eu faço uma base, mas aí quando eu chego, eu apresento pra galera no ensaio, aí o Adriano já traz a sua influência, o Mário, aí o Nando também, com a influência mais melódica, de umas bandas mais novas, assim, aí todo mundo acaba pondo a cara de cada um e sai a sonoridade do Manual, né? Então, acho que cada um traz a sua influência, tipo, outras bandas que passou, até mesmo de coisas que estão ouvindo, e acaba resultando no final, assim, né, que é o Manual. Também, vocês mantêm outros projetos? Os membros da banda mantêm outras bandas, outros trabalhos? Sim, ó, eu tenho outra banda, né, tem uma banda mais barulhento, a banda Strayed, chamado Escuro, que é outra proposta, uma proposta mais política. Aí o Nando, que é o vocalista da gente, ele toca ainda com o Hunger United, né, que é uma banda hardcore melódico em inglês. O Adriano, ele tá tocando com o pessoal do Cristo Bomba. E o Mário, eu acho que ele tem outras bandas, só que agora eu não me recordo as bandas que ele tá tocando. Eu acho que o Cauê também só tá com o Manual. Então, basicamente, só o Cauê que não tem outra banda, outro projeto, né? O Manual, na verdade, não é um projeto, é uma banda. E vocês estão lançando um disco agora, como é que foi o lançamento, como é que foi a produção dele? É, a gente tá lançando o nosso primeiro CD, né? Nosso primeiro full. Saiu pelo meu selo, Together Records. A gente fez o show de lançamento agora, dia 9, sexta-feira passada. Foi nós, de Chuva Negra, que também é uma banda do meu selo. O pessoal do Pense, de Belo Horizonte. O pessoal do Semi-Fluent Choice e do Triad. E fizemos essa festa de lançamento no Hangar 110. Foi animal pra gente, foi brutal. E todo mundo que entrou no show acabou ganhando o CD do Chuva Negra e do Manual. Então foram distribuídos mais de 300 CDs pra galera. Então pra gente não poderia ter sido da melhor forma, assim, sabe? Aí saiu o CD, a gente já teve show em Campinas, já teve show em Jundiaí. Então tá sendo bem legal pra gente. O lançamento, casado com o selo, também casado com a turnê, né? Que chama Melodic Attack, Melodic Attack Tour. Que é o Pense, o Manual e o Semi-Fluent Choice. São mais de 18 shows aí pelo Brasil inteiro. Queria te perguntar também quem mais está no selo da Together Records. Together Records é um selo novo, né? Acho que de vida aí tem um mês e meio, apesar de ter tido outros selos lá nos anos 90, mas o Together é um selo novo. As primeiras bandas, os primeiros lançamentos são Chuva Negra, o Manual, aí tá para chegar da fábrica o CD, o primeiro CD do Hellfire também. E os próximos lançamentos vai ser o Chacal, de São José dos Campos. E depois outra banda aqui de São Paulo, que é bem legal, que chama Against the Hero. Por enquanto, são só essas bandas. Pretendo trabalhar essas bandas, porque minha ideia de selo não é só fazer lançamento das bandas. E sim ajudar em outras formas, em turnê, em equipamento, essas coisas tudo. Então, por enquanto, são essas cinco bandas que eu vou trabalhar no selo. São mais bandas de hardcore que você trabalha? Também tem outras? Então, basicamente são tudo hardcore melódico, né? A Against the Hero é a única banda, Against the Hero, Hellfire, são as únicas bandas em inglês. As outras são tudo em português. Mas basicamente hardcore, punk. Não vou me pegar só uma vertente também, quem sabe eu vou lançar outras coisas no futuro, né? Basicamente um selo punk hardcore. E eu vi que vocês tiveram um EP ano passado, agora estão lançando um CD. Vocês já estão trabalhando em algo novo, assim? Porque em pouco tempo vocês já têm bastante coisa. Ah, não. A gente acabou de lançar, né? Cada gravação de disco é um estresse, é estúdio, é... Então, a gente vai agora procurar trabalhar esse disco até mais ou menos julho, agosto. Aí, agosto, começar a fazer música nova. A gente tem uns projetos aí também mais pra frente de fazer um split, né? Em vinilzinho, 7 EP. Ou até mesmo o selo também, acho que vai fazer uma coletânea em LP com as bandas do selo. Então é capaz que saia dois singles aí até o final do ano para sair nessa coletânea do selo. Gravar algo, um disco, só pro ano que vem mesmo. E na onda do novo disco, vocês já estão com alguns shows marcados, estão com turnês? Sim, sim. É como eu te falei, a Melodic Attack Tour, né? São 18 shows. A gente fez 3 shows. Desses 18, a gente tem mais 15 shows marcados. Aí vai ter Belo Horizonte, vai ter Rio de Janeiro, vai ter Ferraz de Vasconcelos, São José dos Campos, Cruzeiro. A gente só não conseguiu marcar Sul. Vai ser muito distante de ser 3 bandas, né, que viajam junto. Mas a gente tem esses 15 shows marcados, que também está servindo para a divulgação do nosso CD. Nosso CD, o primeiro CD chamado Resiste. O Dance sempre foi pro Sul, assim, ele consegue, quando vai, toca Porto Alegre, Santa Maria, né? Uhum. Aí vamos ver se eu consigo alguma coisa pro Manual aí, até o final do ano, marcar um Porto Alegre. Vamos ver o que acontece. Vocês conferiram aí, então, agora a entrevista com o cello da banda Manual, e só corrigindo, né, o cello não toca mais no Dance of Days. E vocês curtiram também aí da banda dele as músicas Adrenalina, que conta com a participação do Lucas Guerra da Pense,

E a gente pede para vocês mandarem materiais, né? As bandas e colaboradores, todos os artistas dessa cena independente, que é o que a gente ressalta aqui no Santa Demo. E é importante que mandem pro nosso e-mail, para que é santademo800am@gmail.com, que é onde a gente tem maior organização para receber essas bandas e coisas. Mas também dá para adicionar a gente no Facebook e mandar. Isso não deixa de ser uma interação, né, com o programa. Agora a gente vai chamar o Mão Direita. Uma ajudinha sempre cai bem. É a Mão Direita. Mão Direita dessa semana, um novo rapper que já participou da Batalha dos Bombeiros, é o Leonardo Soares, o Léo Core, que já tem... Ah, ele é amigo do Léo, né? Aham, sim, amigo foi do Léo. Exatamente. O Léo já tem um monte de músicas gravadas em sua página no SoundCloud e veio colaborar com o programa com sons dele, né? Ele nasceu em Santa Maria e recém o Piá tá compondo os seus sons influenciados pelo Notorious Big, Tupac, Meek Mill e outros rappers. Leonardo Shakur, né, que também é chamado aí de Cory Mac, ele é um compositor daqui, né, com uma visão panorâmica, né, aí dos acontecimentos e interpretação de suas letras, né. O rap sempre surge como uma forma de expressão e não foi diferente pro Léo. Desde 2008, aí, então, ele usa o rap como forma de se expressar, né, pra... os seus devaneios e contar os acontecimentos vividos, histórias e buscando também um tipo de alerta para as pessoas. As ambições são contadas e ele tem uma visão do que quer para a vida, no rap ou na faculdade, seja lá onde for aí. O Léo tá sempre aí se expressando nas suas letras e a gente resolveu trazer ele aí pro Mão Direita. Bom, a gente tá na mesa o nosso querido colega aqui, né? Guilherme Gabi, participa do Santa Demo. Olá, olá, boa tarde, ouvintes. Só pra complementar, eu falei com o Léo e aí a gente trocou um papo sobre isso, né? De produção, independente, fazer o que quisesse e tudo mais. Aí uma coisa que eu acho legal é sempre um incentivo que é dado pras pessoas, pra elas, principalmente nessa parte de começar a se expor pela arte. E eu perguntei pra ele se ele tinha algum incentivo pra isso e ele falou que não tinha, sabe, ele vai por conta própria, porque é o que ele realmente quer, o que ele realmente gosta, o que ele realmente interpreta, e ele faz isso pra mostrar essa visão dele. Ele falou até que, por exemplo, a mãe dele não curte muito rap, por exemplo, já tem aquela visão mais preconceituosa do rap, que é uma coisa que acaba, sei lá, não sei se tá intrínseca socialmente ou não, mas enfim, ele fala que ele tá justamente pra mostrar até pra família dele que não é assim que as coisas funcionam, que é um modo de expressão, é um modo de expressão legítimo, e eu acho legal isso dele, da parte dele, não só da parte dele, mas de todo mundo que tá produzindo algo independente, algo que gosta de mostrar e também esclarecer pras pessoas que o estilo não significa absolutamente nada, a não ser um modo de expressão diferente dos demais estilos. Eu achei legal trazer ele pra cá, foi uma dica do Léo, do nosso Léo também. Então, essa é a Mão Direita de hoje. Nosso Léo, muito legal aí, parabéns pro Léo, então, pela atitude. A gente vai chamar os sons dele, né, que é Cory Mac Tragédias, e também Quem é Vivo Sempre Se Expressa. Toca aí, Molina. Achei que aquele dia não devia ter acordado. Tragédia na TV e nos coroa apavorado. Parentes, pais, amigos conhecidos. A tristeza é comum, mas tem tanto desabrido. Lágrimas, abatimento existente. Santa Maria nunca viveu uma coisa tão displicente. Dia 27 de janeiro, vidas foram menos importantes que o dinheiro. 242, só pra ser exato. Chorei vendo enterros aglomerados. Correria, choro, melancolia. Posso dizer que esse dia foi mais triste da minha vida. Governante, ministério, cadê a justiça? Dignidade desses loucos pra mim é só carniça. Aqui o meu lamento solitário. As paredes de Santa Maria é o meu povo, a minha gente. Descanse em paz, meus amigos do coração. Sobreviventes pra vocês, minha admiração. Santa Maria ainda procura motivos pra sorrir. Maior tragédia mundial, porra da boate Kiss. Descanse em paz, meus amigos do coração. Sobreviventes pra vocês, minha admiração. Santa Maria ainda procura motivos pra sorrir. Maior tragédia mundial, porra da boate Kiss. Vidas perdidas, sonhos destruídos, tudo culpa do sistema corrompido. A grana fala, mas a vida não tem seu valor. Me diz aí, mano, cadê o seu amor? Justiça divina, sabe o que faz? Carrego no meu peito a bandeira da paz. Vamos sorrir, voltaremos a lotar minha cidade. E aí, vamos batalhar. Esquecer os nossos queridos. Sei que ainda temos corações feridos. O céu é lugar aonde podemos olhar, sabendo que lá eles não querem chorar. Lágrimas nas ruas, lavando nossa alma. Pense bem, a vida não se atura falha. Rede Globo, mostrando nosso amor, persuadindo a cidade de tanto amor. Descanse em paz, meus amigos do coração, sobrevivente pra vocês. Minha admiração, Santa Maria ainda procura motivos pra sorrir, maior tragédia mundial, porra da boate fit. Descanse em paz, meus amigos do coração, sobreviventes pra vocês. Minha admiração, Santa Maria ainda procura motivos pra sorrir, maior tragédia mundial, porra da boate fit. Fantasma que te assusta é o mesmo que te rouba. Eu sou mais um vencedor que não gosta de derrota. Eu tô pra vencer, eu tô pra aprender. Na batalha do dia a dia, firme e forte no proceder. O fantasma que assusta é o mesmo que te rouba. Eu sou mais um vencedor que não gosta de derrota. Eu tô pra vencer, eu tô pra aprender. Na batalha do dia a dia, firme e forte no proceder. Tô aqui, firme e forte, ninguém me derrubou. Só Deus sabe quanto esse nego batalhou. 19 na cara, e tá aí sua resposta. Pra quem não acreditava, tá aí sua resposta. Aonde eu cresci, já vi mil treta. Dá uma nostalgia, tipo efeito borboleta. Na minha cabeça, na minha mente, serenidade. Mas na TV só vejo mediocridade. Me lembro da época, do fundamental. Só se importava em correr e cagava pro mundo real. Olha só, te liga na dica desse vivido. Se não fosse meus coroa, eu não tinha conseguido. Aqui eu chorei a morte do meu avô. Já faz muito tempo, mas agradeço ao Senhor. Obrigado por ter me conhecido. Tocou o telefone, eu não acreditei, falecido. O fantasma que te assusta é o mesmo que te rouba. Eu sou mais um vencedor que não gosta de derrota. Eu tô pra vencer, eu tô pra aprender. Na batalha do dia a dia, firme e forte no proceder. O fantasma que te assusta é o mesmo que te rouba. Eu sou mais um vencedor que não gosta de derrota. Eu tô pra vencer, eu tô pra aprender. Na batalha do dia a dia, firme e forte no proceder. Abalado, comecei a escrever minha vida. Era sem flow, era apenas uma rima. Agora eu tô aqui, honrando a minha cultura. Quero ver alcançar, ninguém mais me segura. Na rua ela ecoou, as minas se molhou. Os malaca hoje falam, porra, tu honrou. Vesti essa camisa como se fosse do Colorado. É tá sangrar até quando eu tiver enterrado. Hoje posso dizer, o rap salvou a minha vida. Agora tá tudo aí, papel, caneta e batida. Sem cheque, sem verdinha, apenas pelo amor. Mac no sobrenome, esse aí metralhou. Originado ali na boca, criado ali no centro. Que se foda, eu sou um. Ali não é brinquedo. Eu sou um paradoxo nesse mundo ortodoxo. Filho da rua, até que eu me esforço. O fantasma que te assusta é o mesmo que te rouba. Eu sou mais um vencedor que não gosta de derrota. eu tô pra vencer, eu tô pra aprender. Na batalha do dia a dia, firme e forte no proceder. O fantasma que te assusta é o mesmo que te rouba. Eu sou mais um vencedor que não gosta de derrota. Eu tô pra vencer, eu tô pra aprender. Na batalha do dia a dia, firme e forte no proceder. Sempre te amei, vivo da promessa de encontrar você. Nunca te vi, sempre te amei, me perco na certeza disso acontecer. Fico sempre na espera desse novo amanhã que nunca chegou. Morro e vivo na demora desse novo amanhã. Vocês ouviram aí então o nosso Mão Direita, a dica do nosso querido Léo, com seu amigo também, Léo, o Corey Mack. Vocês ouviram Quem é Vivo Sempre Se Expressa e antes a música Tragédias. Não é pra ganhar o céu, tampouco perder a terra. Agora então a gente vai pro nosso quadro do Pacto. Se você quer conhecer um pouco mais do que apenas ouviu? Venha para o Pacto da Semana. É com grande orgulho, então, que eu falo mais uma vez neste humilde programa do Frank Jorge. Olha quem voltou. A gente já tocou alguns sons dele aqui no Santa Demo, no formatinho antigo, né? Dividido em temas ou gêneros musicais, como a gente fazia antes, para quem acompanha aí faz tempo pode lembrar. E foi no programa de rock gaúcho, né? Não poderia ser diferente que ele apareceu por aqui. Então, como o cara não para, né, a gente tem novidades para quem curte, né, esse grande multi-instrumentista e escritor, que é uma grande referência aqui pro cenário do rock do sul, né. O nosso amigo e colega aqui da rádio, Marcelo De Franceschi, teve a oportunidade de entrevistar o cara durante a Feira do Livro aqui em Santa Maria. E falando até no Frank Jorge, ele escreve livros, né, Eu Tenho Vida de Verdade. O outro, que agora eu esqueci até o título, eu não tenho, mas ele tem um senso de humor muito legal, assim, pra fazer as poesias dele com as coisas do sul, assim, e brincar, assim. Então, é uma leitura bem, bem gostosa, bem divertida, assim. Não sei, eu curto, até trouxe pro Léo, pra ele dar uma olhada, que eu acho que ele vai curtir. Então, eu acho que a gente vai ouvir agora, né, a entrevista que o Marcelo fez com o Frank Jorge. E logo depois a gente vai ouvir um som do cara, que é o Vida de Verdade. Toca lá, Molina. Podemos gravar rapidinho? Então, Frank, como é que é essa tua palestra aqui sobre o rock gaúcho? É o teu mestrado? Qual é a tua pesquisa? Ou como é que tu pretende fazer a tua pesquisa? Bom, na verdade, o mestrado tem um trabalho que o objeto é a Rádio Ipanema e a sua identidade cultural, a Rádio Ipanema, definindo um gosto musical em Porto Alegre. E de um modo ou outro, em outros trabalhos, outros papers que eu tive que desenvolver, foi muito natural eu buscar o rock gaúcho como um objeto de estudo, de análise, enfim. Então, tudo isso é interessante, eu acho que tanto pelo fato de eu vivenciei isso, independentemente de eu ter tocado em bandas, eu vivenciei como público isso também, e tenho grande admiração, carinho e interesse nisso, né? Acho que um objeto de estudo tem que ter esse caráter, assim, de tu gostar desse assunto para pesquisar, para ler, né? Então é um assunto que eu gosto, eu tenho uma sensação que ele é pouco explorado em termos em termos editoriais, em termos acadêmicos. Eu acho que tem muita gente começando a pesquisar e falar também, muitos alunos seja de jornalismo, seja, sei lá, curso de letras. Então, acho que que é bacana pelo fato de ajudar a preservar a memória, contar essa história, como é que foi, como é que não foi. Então, acho isso bacana, assim, eu me sinto à vontade para falar sobre isso. Acho que as pessoas acabam gostando, acabam puxando pela memória e lembrando que meu pai, minha mãe ouvia, minha tia, meu irmão mais velho. Eu acho que isso é uma coisa bacana, assim, que é importante, assim, tu saber preservar a história, né? Tu contando a história, tu acaba conseguindo fazer com que ela seja entendida, apreciada. Eu acho que é por aí. É interessante que tu faz uma arqueologia, assim, das bandas. Sim, com, sim. Diferente do Gauleses Irredutíveis, que é mais causos, sim, né? O Gauleses, ele se inspirou no Please Kill Me, né? O Máximo, por favor, que são só depoimentos, e daí com os depoimentos tu vai constituindo a tua... Vai juntando ali os depoimentos na cabeça e vai constituindo um cenário cronológico e os tipos de acontecimentos que vão rolando, né? E eu tento ver de uma maneira também organizada cronologicamente e explorando um pouco, né, como se deu, como foi acontecendo, o que contribuiu para que esse rock acontecesse. Daí é importante falar os veículos de comunicação de massa, né, que jornais, que rádios, que TVs existiam, que programas que ajudaram a... Eu acho bem importante tudo isso, assim. Tu pretende expandir para um doutorado essa pesquisa? Olha, no momento eu não tenho isso bem claro, assim, ainda, né? Eu preciso terminar bem esse trabalho do mestrado, que eu tô já me enrolando, não tenho outra palavra para dizer, né? Que é um trabalho específico sobre a Rádio Ipanema e sobre a identidade cultural da rádio. Não é necessariamente um trabalho de mestrado para contar a história da rádio, por mais que tenha vários... Né, dentro da metodologia do trabalho tem vários aspectos sobre a história da rádio, né? O objetivo não é contar a história da rádio, sim entender essa identidade que ela foi criando, esse gosto musical que ela gerou no público de Porto Alegre, do nosso estado, enfim. Mas, cara, tudo é possível, não vou dizer que, enfim, mas é uma boa pergunta e uma boa questão, assim, para se pensar. E como é que tu vê, assim, essa questão das rádios hoje em dia? Tu acha que elas dão espaço para os bandas independentes, cara, como antigamente? Isso, como é que tu acha? Eu tenho contato com músicos de diferentes gerações, pessoal que está chegando, pessoal que vai tentando por aqui, por ali, tenta me procurar, conversar sobre isso, sobre aquilo. A gente vai sentindo, acho que em outras épocas, eu acho que... Hoje em dia é desafiador para todo mundo, até para mim hoje está sendo desafiador e difícil tu perceber de que maneira que eu vou atuar no cenário, enfim. Hoje em dia não é exagero, assim, eu acho que em outras épocas eu conseguia direcionar melhor, sugerir coisas. Hoje em dia, sei lá, eu já acho mais complicado, assim, porque tem muitas maneiras uma banda fazer o seu som e se difundir, mas a internet não faz milagres, né? Se tu não for criativo, organizado... não planejar bem o que vai ser a tua estratégia, tu pode dar com os burros na água também, sei lá. Então eu acho que a gente está vivendo, assim, uma coexistência, assim. Eu acho que os meios de comunicação tradicionais, eles seguem sendo importantes. Eu assino jornal, recebo jornal em casa, gosto, independentemente de olhar jornal online, a Folha online, espio alguma coisa da Zero Hora, mas eu assino o Correio do Povo, ouço rádio pegando trem para ir para Unicinos e fico ouvindo daí Rádio News, Rádio Jovem, Rádio... Então os meios de comunicação tradicionais ainda para mim são muito importantes. Eu gosto, uso, e acho que eles ainda são importantes para quem quer divulgar um trabalho cultural, enfim. Mas hoje em dia a internet, né, ela parece que tem mais caminhos, mais maneiras de tu... como eu falei, né, se expandir, se difundir. A questão é como tu vai fazer, né? Por que um monte de gente vai curtir, compartilhar um material X de alguém e de outro não vão dar tanto gato? Isso aí, como é que a gente vai entender e por que um fulano fez de certo e o outro fez de errado? Isso é difícil, assim, de mencionar, né? Daqui a pouco tu vai fazer um show em Porto Alegre, cria um evento e daí, sei lá, 1.000 pessoas confirmam, mas confirmam do ponto de vista digital, do ponto de vista de dar uma força. Às vezes na prática vai ter 100 e poucas, 200 pessoas, enfim, sei lá. Então essas coisas, elas estão presentes hoje em dia, assim, a maneira como as pessoas como elas agem digitalmente, nem sempre corresponde à sua... O cara diz que vai em tal show, em tal lugar, não sei o quê, e nem sempre ele vai, ele botou só para fazer um coro ali, né? Enfim. Mas eu acho que a gente está vivendo... Curiosamente, é uma época que tem mais maneiras de tu gravar e difundir teu som, mas a concorrência acaba sendo maior. Tem mais maneiras e é mais fácil para todo mundo. Antigamente, tu tinha, parece que um diferencial assim, assado, um jeito. Hoje em dia, não. Isso está ao alcance de todo mundo. Acho que hoje em dia, qualquer pessoa pode ser um produtor de conteúdo, né? Então, a gente tem que saber, acho, como eu falei, a gente tem que criar estratégias, seja do tipo de som que tu vai fazer, seja o jeito que tu vai divulgar, né? Eu acho que é por aí, assim, eu acho que é importante tu elaborar bem, assim, o teu produto, a tua abordagem, o teu texto, a tua fala, né? Acho que isso que tá exigindo muito, assim, da galera, assim. Por aí. Tu chegou a circular aqui na feira, o que tu achou a primeira vez que tu vem aqui na Feira do Livro, Santa Maria? Cara, eu acho que sim, eu já vim várias vezes a Santa Maria, mas eu acho que essa foi a primeira feira e achei demais a feira, assim. Como eu tô meio gripadão, eu dei uma circulada e dei uma descansada antes do... Então eu não fiquei tanto tempo, mas eu dei uma caminhada, eu vi muita coisa legal que eu fiquei a fim de comprar e não... Acabei não comprando, enfim, mas eu comprei só um Lobo Solitário ali, um gibi, mas estava com preço ótimo também. Material usado também, eu achei a feira belíssima, assim, achei muito legal. Muita gente circulando, caminhando, pessoal de escolas e a população de modo geral. Achei muito legal, assim, saiu com uma excelente impressão da feira, assim. E como é que está sendo o teu quarto disco, como é que ele está sendo preparado? Eu gravei 15 músicas lá em janeiro com o Alemão, que é o batera da Graforreia, meu batera no Frank Solo, que ele tem estúdio e tudo mais. Daí eu gravei com ele 15 guias de voz e guitarra. E ele tá botando aos poucos as baterias, algumas eu deixei baixo já, mas a gente tá fazendo o demo do disco, não tá sendo o disco a valer ainda. A gente tá fazendo o demo pra gente poder ouvir o demo com a banda e ensaiar. Daí depois, essa é a ideia mais interessante, assim, é deixar o disco bem amadurecido, porque a gente vive um pouco de uma urgência, assim, tem que lançar o quanto antes, ok, é a época que a gente vive. Mas não é o ideal, assim, tem que deixar... Eu quero lançar ele quando ele tiver super... Quero estar com um disco, perdão o termo, estar com um disco foda, assim, como eu não fiz. Disco com tudo muito em cima, assim, né? Não que os outros não... Eu gosto dos outros, tem coisas importantes, foram importantes pra mim, mas... Tu pega os discos gringos hoje, o Arctic Monkeys, Queen of Stone Age, tu pega um monte... Ah, são os discos que tu ouve, assim, tu... As coisas muito bem boladas, pensadas. Não que às vezes não tenha espontaneidade ou uma coisinha assim, sabe? Mas eu tenho um pouco dessa coisa de virginiano, assim. Eu queria um disco meio perfeito, assim, meio... Ah, a música é rockão, tem que ter guitarrona, tem que ter uma guitarrona, tem que estar bem timbrada, tem que estar... Ah, a outra é mais psicodélica, tem que estar legal, tem que ter efeito, tem que ter isso, tem que ter aquilo. E para isso precisa de tempo, né? Então tá sendo diferente de outros discos que... Mesmo sabendo, meu último disco foi de 2008, né? Depois tem todo um período de vida muito dedicado ao Unicinos, né? Mesmo morando em Porto Alegre, eu sigo trabalhando lá. Enfim, isso no sentido de dizer que tem toda uma... Tu perde um tempo nesse deslocamento também, então tu não consegue fazer milagre, assim, fazer de tudo. Então é normal que eu não tenha lançado outro disco nesse meio tempo e agora eu tô pensando um de verdade. Nesse meio tempo lancei uma faixa ou outra solta, fiz um clipe ano passado. Mas esse disco agora está sendo pensado com muita calma, assim, muita atenção. E ele vai ser diferente dos outros nesse sentido, assim, de ser um disco mais focado em rock, independentemente das coisas que eu gosto, de música brega, música em espanhol. Eu tenho praticamente esse quinto disco já também engavetado por fazer depois, assim. Então vou fazer primeiro um disco com uma identidade mais fechada no rock and roll, assim. E com menos a lambança brega, o Jovem Guarda, não sei o quê. Esse é um disco mais rockão, assim, nesse sentido, assim. Eu tô bem satisfeito por ter optado por isso. Já ouvindo agora, a gente já tem 4 bateras gravadas, das 15. Então eu ouço essas 4, assim, e vejo, não, tá fazendo sentido pensar desse jeito. Não tem previsão do lançamento? Não, não, não. Não tem. Mas vai valer a pena esperar, não sendo bobo dizendo isso, assim. Acho que vai estar muito caprichado. E show por aqui tem alguma em vista? Não, não tem, lamentavelmente. Tá certo, então. Tá bom? Tá bom, Frank. Pô, obrigado valeu, cara. Pela conversa, obrigado. Cara. Tudo bom, até mais. Foi o nosso pacto agora, né? Teve uma entrevista com o Frank Jorge, que o Marcelo de Franceschi fez. E depois rolou um som, né? Que foi Vida de Verdade. Bom, agora a gente vai pro nosso quadro Lado B. O nosso Lado B é com a banda Dire Straits, né? É o Extended Dance Play. Como foi tu que trouxe, né, cara? Foi eu que trouxe, eu que dei essa dica aí. Como o próprio nome diz, é um EP dançante da banda Dire Straits, lançado em 1983. As músicas desse EP têm uma vibe rock and roll assim, misturada com jazz e um swing característico do The Rockabilly. E é bem diferente das músicas que a gente ouve nos CDs assim, do Dire Straits, que são bem introspectivas e profundas. Até o Mark Knopfler, ele quase cursou jornalismo, então ele tem uma visão assim, bem detalhista de muitos acontecimentos. Daí, às vezes, muitas músicas realmente contam uma história, assim, e tem as letras bem grandes e tal, e é bem fragmentado. E, bom, nem tenho o que falar, o Mark Knopfler, pra mim, é um dos melhores guitarristas. Ele é um instrumentista unânime, assim, eu acho que ele faz um trabalho muito, muito único, muito característico dele e dessa visão que ele tem para a música. Então, esse EP, ele conta com 3 faixas, né, na versão internacional e 4 na versão lançada nos Estados Unidos. Então, a gente vai começar ouvindo essa adicional, né, que tem dos Estados Unidos, que é Badges, Posters, Stickers and T-Shirts. Toca aí, Molina! Think you're great. Some we like and some we hate. I know him, I've seen him on the adverts. Got any badges, posters, stickers, or t-shirts? They were bloody great last time you come. I thought the head was stuck in bass drum. Bloody loud, me bloody head hurt. Got any badges, posters, stickers, or t-shirts? How do you get a start in showbiz? My mate's as good on drums as he is. My mate thinks I'm bloody cracked. Can you sign my jacket on the back? Well, them badges made of plastic. I think they're great, just fantastic. I'm unemployed, he's still at school. He gets annoyed cause I'm such a fool. You don't have sweat a lot up there. And you got showers in here. Real bloody grey, bloody edit. Got any badges, posters, stickers and t-shirts? Yeah, me and my mate like AC/DC. Hot and sweaty, loud and greasy. My mum says we're a pair of perverts. Got any badges, posters, stickers and t-shirts? Come on, mister. Pouring rain. Now we've missed the flaming chain. Hey. Can I have one of them lagers? Thanks very much. Great. Can I have one? gente acabou de ouvir na nosso quadro Lado B, que foi com a banda Dire Straits, né? Com um EP lançado em 1983. São umas músicas bem dançantes, bem legal. É uma banda que eu gosto muito, principalmente pelo Mark Knopfler, né? Uhum. Então, agora a gente vai comentar, porque hoje tem eventos. Então, um ano depois do primeiro show em Santa Cruz do Sul, a banda Dance of Days está retornando. Eles vão tocar hoje lá com a Suburban Stereotype de Pelotas, a Veloz de Santa Rosa, a TSF aqui de Santa Maria, que está rolando uma vanzinha interestelar até lá. E os ingressos antecipados nos seguintes pontos de vendas: no Marquinho André Estúdio, na rua 28 de setembro, número 95, lá no centro, e na loja Rosa Norte, Avenida Senador Alberto Pasqualini, 137. Na hora, os ingressos estarão R$ 25,00 e o show vai ser realizado lá na Sunset Pub, na rua Gaspar Silveira Martins, 1768, esquina com a Capitão Pedro Verlang, 227. Então, quem quiser, né, chegar lá, o pessoal do Sul Região, eu sei que tá tendo várias vans aí que o pessoal vai se encontrar por lá, né? Que bom que o Dance of Days voltou, né? Que é uma banda que o pessoal aí já tem tantos, mais de 10 anos aí de carreira, né? Então, geralmente, quando as pessoas curtem Dance of Days é porque elas curtem desde o início, então todo mundo era muito novinho. Então, acho que tem aquele sentimento, assim, de tipo, nossa, cara, quando toca os clássicos, assim, tipo, vai, eu tinha tal idade, eu era tri novinho. Que amor. Né? E o pessoal fica... É porque, tipo, às vezes até é difícil, assim, umas bandas que durem tanto, né? E que caiam tanto no gosto da gurizada, assim. Então, é sempre bem, bem nostálgico e divertido ver o show do Dance of Days. Eu, pelo menos, vejo dessa maneira, assim. Isso aí. Não, e por falar em eventos que estão acontecendo hoje, né? Hoje, às 3 horas, lá na Praça dos Bombeiros, vai ter uma aula pública, né? Com o coletivo Voi. Uhum. É pelo Dia Internacional contra a Homofobia e Transfobia. Olha, que legal. Uhum, bem legal, eles estão promovendo. Acho que vai começar um pouquinho mais tarde depois, né? Porque 3 horas é bem cedo. Mas aí, quem puder participar, né? Pra gente debater lá e ouvir. Ah, é muito bom quando ocupam esses espaços públicos pra discutir essas questões políticas. Exatamente. Assim, né? Daí a gente tem que apoiar, né? Quando esses coletivos se propõem a falar sobre esses assuntos, né? Claro, com certeza. Que até para esclarecer algumas coisas. É, esclarecer, se fundamentar melhor, exatamente, né? Ver o que está sendo feito nesse sentido, no sentido de políticas públicas e tudo mais, é bem interessante mesmo. Então, quem puder, compareça. E olha só, tem mais outra coisa também que vai ter, conversações sobre grafite e picho na perspectiva de resistência, saúde e luta. É no Subsolo Arte, hoje às 4h30. Cheio olha, de eventos. Olha, que legal, cheio de discussões polêmicas. Coisa boa, isso aí. Coisa boa, né? É uma coisa que tem que ser bem esclarecida aqui em Santa Maria, porque até não teve muito tempo, né, a galera aí do grafite, do picho, e anda tendo alguns problemas, né, com o projeto do Cidade Limpa, né, e tudo mais. Muitas pessoas não sabem, não entendem direito o que é, vêm com certo preconceito, ou só apoiam em algumas situações, em outras não, né. Então, esse tipo de arte que acaba sendo até mesmo marginalizada, claro, até mesmo pela mídia, sem que as pessoas realmente conheçam, né? Ou tenham espaço para discutir esse tipo de coisa, assim. Não adianta a gente só ver no jornal, ver, claro, alguma coisa, né? A gente tem que ir lá conhecer quem é que faz esse trabalho, por que faz esse trabalho. Exatamente, e o que eles ter um contato direto, né? Não, e também como Santa Maria é uma cidade jovem, né? Ela é conhecida por ser uma cidade universitária. É importante ter isso aqui, porque são os jovens que vão ter a cabeça do futuro, né? Então é bom a gente debater com os jovens, com essas pessoas mais novas, para eles abrirem a cabeça e de repente fazer, né, reconhecer de um outro jeito esse tipo de arte ou isso qualquer aí, que seja. Com certeza. Mas então, voltando pra gente poder tocar os sons, né? O Dance of Days é o Nenê Altro no vocal, harmonias de voz e letras, o Fausto Oi no baixo e no vocal, o Marcelo Verardi na guitarra e vocal, e o Samuel Rato, que é o baterista e também atua nos vocais. Então, essa é a formação, né, atual do Dance of Days, não com o Tielo mais, que nem eu mencionei aquela hora, o Tielo agora tá na manual. Então, a gente vai partir, a gente vai tocar aí dois sons novos deles, que eu escolhi por serem novos também, e também pelos títulos. Uma delas é Dance Rádio Dance, e a outra é Se for pra falar de amor, vai ser pra Rádio AM. Toca lá, Monique. We'll be right back.

Canta, dança e vibra com a sua arte, sua cultura, sua gente e sua história. A Rádio Universidade de Santa Maria apresenta Raízes da América. Produção e apresentação de Chico Sossa. Edição e supervisão de Milton Oliveira. Soy latino-americano. Um passeio pela América Latina, entrelaçando todas as bandeiras. Do Uruguai ao México, das Antilhas à Patagônia, da Mata Atlântica à Cordilheira dos Andes, do Condor à Asa Branca, do Pampa ao Altiplano, dos Astecas aos Incas e os 30 povos guaranis. Raízes da América. Voy alumbrando caminos, soy el sol de la mañana, sudor de pueblo y antumú, de la tierra americana. Voy alumbrando caminos, soy el sol. Estamos iniciando o nosso programa Raízes da América e vamos fazer o nosso passeio pelos ritmos, pela cultura latino-americana, do Uruguai ao México, do Caribe ao Muro Andino, do Oceano Atlântico ao Pacífico, passando por todas as regiões, Platina, região andina, países do Norte, América Central, México, Caribe, enfim. A gente faz um entrelaçamento aqui para vocês de todas as bandeiras, mostrando a variedade rítmica que tem o nosso continente. A primeira música vem interpretada por Eva Ayllón, Nube Gris. Depois, na segunda música, Los Huasos Quincheros, né, os gaúchos quincheros, os huasos quincheros chilenos, com Campo Lindo. A última música do bloco com Joe Cuba, Cocinando. Si me alejo de ti es porque he comprendido que soy la nube gris que nubla tu camino. Me voy para dejar que cambie tu destino, que seas muy feliz, serás yo busco olvido. Si me alejo de ti, es porque he comprendido que soy la nube gris que nubla tu camino. Me voy para dejar que cambie tu destino, que seas muy feliz, serás yo busco olvido. Y otra vez volveré a ser el errante trovador que va en busca del amor de una mujer. Se perdió el celaje azul donde brillaba la ilusión. Vuelve la desolación, vivo sin luz. Y otra vez volveré a ser el errante trovador que va en busca del amor de una mujer. Se perdió el celaje azul donde brillaba la ilusión. Vuelve la desolación, vivo sin luz. Vamos amarraditos los dos, espumas y terciopelo. Con un recrujir de almidón y yo serio y altanero. La gente nos mira con envidia por la calle. Murmuran las vecinas, los amigos y el alcalde. Dicen que nos estila ya más ni tu peineto ni mi pasador. Dicen que nos estila ya más ni tu medallón ni mi cinturón. Yo sé que se estilan tus ojazos y mi orgullo cuando vas de mi brazo por el sol y sin apuro. Nos espera nuestro cochero frente a la iglesia mayor, que a trotecito lento recorremos el paseo. Yo saludo tocando el ala de mi sombrero mejor, y tú agitas con donaire tu pañuelo. Nos estila, yo sé que nos estila, que me ponga para cenar jazmines en el ojal. Desde luego parece un juego, pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos que vieron mis abuelos. Las flores que he cogido del jardín las he hecho yo un buquet para mi amor. Tienen jazmín del cabo y tulipán, también claveles rojos de ilusión. Pensamientos limitan su cofín y blancas azucenas coloqué, pero también llevo en mi corazón a una mujer. Las del cabo y tulipán, dame un cabello rojo de ilusión. Pensamiento limita su confín y blancas azucenas coloqué, pero también llevo mi corazón a una mujer. Pero también llevo mi corazón a una mujer. Tengo mi rancho en el cerro, entre un sauce y un rosal. Tengo mi perro el Fortuna y mi caballo al azar. Tengo un arroyo que canta cuando me riega el trigal. Pero no estoy muy contento, pues no tengo a quien campo bueno, campo bueno, campo bueno, campo bueno, es mi tierra al trabajar. Pero cuando tenga dueña, campo lindo lo voy a llamar. Pero cuando tenga dueña, campo lindo lo voy a llamar. Del cerro todo lo que es menester. Tengo silencio en la noche y trinos de amanecer. Tengo la luna en mi puerta cuando quiero la. Estoy muy contento, pues no tengo a quien amar. Campo bueno, campo bueno, campo bueno, campo bueno, es mi tierra al trabajar. Pero cuando tenga dueña, campo lindo lo voy a llamar. Pero cuando tenga dueña, campo lindo lo voy a saborea lo que yo traigo, les juro que no se arrepentirán. Traigo una receta exquisita que yo sé que le van a gustar. Viste con su mojito para empezar, arroz con su chorizo probarán. Con unos guineitos con su bacalao, ensalada de aguacate que no faltará. Y ahora presentamos a Joe Cuba, que con su ritmo sin igual va a cocinar. La pantalla está para usted probar. Pruébalo tu casera, mira, vengo a gozar. La salsa ya está para usted probar. Arroz con chorizo traigo, guineo para adornar. La salsa ya está para usted probar. Tiene sabor condimento, pruébalo y tú verás. La salsa ya está para usted probar. Traigo tomate y pimiento, cocino para cocinar. La salsa ya está para usted probar. Viste con mi mojito tengo mi socio para empezar. La salsa ya está para usted probar. Ajá, y con ustedes mojito. que los va a mojar, moja mojito. Llegó sal con sal, saca más sal, sazónalo.